saudade sinto da minha igrejinha, daquele tempo em que eu me converti. Ainda me lembro, tudo era diferente, quando reunia os crentes na presença do Senhor. Quem não se lembra da igrejinha pequenina, das mensagens poderosas do pastor e do coral que cantava alegremente, glorificando a Deus na graça e no amor. Naquele tempo tudo era diferente, havia paz e temor em cada crente, eram vidas consagradas em oração. Meu Deus, como era bom, hoje lembra o coração. Com saudade eu me lembro das velhinhas, daquele santo círculo de oração e dos milagres que o mestre realizou. Muitos foram batizados no Espírito do Senhor. Minha igrejinha, mas que saudade daquele tempo que no coração ficou. Mas que saudade, minha igrejinha, daquele tempo que se prega o amor. Infelizmente, aquele tempo se foi, só as lembranças hoje vivem pra contar, da igrejinha tão modesta e pequenina, que o seu tempo se finda, em versos vou cantar. Daquele tempo, muitos crentes já pariram, estão na glória do Senhor me esperando. Brevemente eu também irei partir, pois o paz eternamente junto teremos ali. Minha igrejinha, mas que saudade daquele tempo que no coração ficou. Mas que saudade, minha igrejinha.